Fecheiro 47. Outra bebida? Sim, obrigada. O uísque é ótimo. Demasiado bom. Risos. Ela bebeu o novo golo, enquanto falava com o jovem Timmy Mayfair, que a fora cumprimentar. Sim, e olá de novo a Bernadette Mayfair, com quem estivera por breves instantes no funeral. E também à bonita rapariguinha de cabelos ruivos, com um laço, que se chamava Mona Mayfair, filha de Sissy. Sim. E à rapazada Jennifer Mayfair, a melhor amiga de Mona e prima em quarto grau. Sim, já nos conhecemos, é claro. Jen tinha a voz parecida com a dela, grave e ligeiramente rouca. O whisky sabia melhor quando estava muito fresco, mas era também traiçoeiro quando estava muito gelado. E ela sabia que estava a beber um pouco demais. Bebeu outro golo, agradecendo um brinde que lhe estavam a fazer do outro lado do jardim. Eram constantemente feitos brindes à casa e ao casamento. Haveria ali alguém a falar de outra coisa? Rowan, tenho fotografias que remontam ao tempo. E a minha mãe guardou todos os artigos dos jornais. Sabe, vem nos livros sobre Nova Orleans. Ah, sim, tenho livros muito antigos. Posso deixar-lhes no hotel? Repare, não lhe vamos bater à porta dia e noite, mas só de sabermos. Rowan, os nossos bisavós nasceram naquela casa. Todas as pessoas que vê aqui. Ah, a pobre Milly Dias não viveu para ver o embrulho com ferrotipias. Catherine e Darcy e Julian. Sabe que Julian era sempre fotografado à porta da frente. Tenho 7 fotografias diferentes dele à porta da frente. A porta da frente? Mais e mais Mayfairs entraram. E finalmente lá estava o idoso Fielding, filho de Clay, completamente calvo, com a sua pele fina e translúcida e olhos orlados de vermelho. E estavam a levá-lo para se sentar ao lado dela. Assim que o ajudaram a sentar na cadeira, os mais novos começaram a aparecer para lhe prestar homenagem, como lhe tinham feito a ela. Hércules, o criado haitiano, pôs um copo de whisky na mão do velho senhor. Está seguro, Mr. Fielding? Sim, Hércules, não quero comida. Estou farto de comida. Comi por uma vida inteira. Tinha uma voz grave e sem idade, como era a voz da velha mulher. E não quero ouvir falar mais de Carlota, disse num tom severo a Beatrice, que lhe tinha ido dar um beijo. E sou o último velho que resta. Não diga isso, pois vai ficar connosco para sempre, disse Bea, envolvendo-os numa onda de perfume doce e floral e caro, como o seu próprio vestido vermelho brilhante. Não sei se será assim tão mais velho que eu, declarou Lily Mayfair, que estava sentada ao seu lado. E, com efeito, ela pareceu por instantes tão velha quanto ele, com o seu cabelo branco luminoso e faces encovadas e mão ossuda pousada no seu braço. Fielding virou-se para Rowan. Então está a restaurar First Street. Você e esse seu homem vão lá viver. E até aqui as coisas têm corrido bem? Porque é que não haviam de correr? Perguntou ela com um sorriso doce. Mas subitamente sentiu-se reconfortada pela bênção que Fielding lhe deu ao pousar a mão na dela. Ótimas notícias, Rowan, disse, enquanto a sua voz baixa ganhava ressonância, pois já tinha recuperado o fôlego depois da longa odisseia de chegar da porta da frente até ali. Ótimas notícias! O branco dos seus olhos estava amarelado, embora os seus dentes postiços resplandecessem de muito brancos. Não deixou que ninguém lhe tocasse durante todos aqueles anos, disse num tom ligeiramente zangado. Velha bruxa é o que ela era. As mulheres, num grupo à sua esquerda, deram pequenas exclamações abafadas. Ah, mas era aquilo que Rowan queria, que o verniz estalasse. Avô, por amor de Deus! Foi Gifford, que estava ao seu lado, que falou. Apanhou a bengala dele, que tinha caído na relva, e pendurou-a nas costas da cadeira. Bom, é a verdade, disse ele. Ela deixou que ficasse em ruínas. É espantoso poder ser restaurada. Avô, disse Gifford, quase desesperada. Deixa-o falar, querida, disse Lily com a cabeça trêmula, olhando para Rowan, com a mão nudosa enclavinhada no copo. Acham que alguém me pode fazer calar? Disse o velho. Ela disse que era ele que a impedia. Culpava-o a ele de tudo. Acreditava nele e usava-o quando queria. Tinha-se feito silêncio à volta deles. Parecia que a luz tinha ficado mais fraca, enquanto os outros se aproximavam. Rowan só se apercebeu vagamente pelo canto do olho de que a figura cinzenta e escura de Randall se estava a mexer. Avô, gostava que não, disse Gifford. Ah, mas eu gostava tanto. Era ela, disse Fielding. Queria que a casa ruísse à sua volta. Às vezes penso porque é que ela não a queimou, como a governanta malvada em Rebeca. Costumava preocupar-me com essa hipótese de que queimaria os retratos antigos. Viu os retratos? Viu Julian e os filhos à porta da casa? A porta? Refere-se à porta em forma de buraco de fechadura na parte da frente da casa? Michael tiluía o ouvido. Sim, vinha na direção deles, obviamente a tentar calar Cecília, que lhe falava ao ouvido sem parar, sem se aperceber da expressão de espanto no seu rosto. E Aaron estava também ali perto, debaixo da magnólia, sem que reparassem nele, de olhos fixos no grupo. Se ao menos ela os pudesse enfeitiçar, de forma a não verem Aaron. Mas não reparavam em nada a não ser em si próprios. Fielding a sentir e feliz a falar com as pulseiras de prata a tilintar ao apontar para Fielding. Conte-lhe, disse feliz. Eu digo que deve contar. Quer a minha opinião? Carlota queria aquela casa. Queria governar aquela casa. Foi dona dela até o dia em que morreu, não foi? Ela não queria nada, resmungou Fielding, fazendo um gesto desajeitado com a mão esquerda. A sua maldição era essa. Apenas queria destruir. E a porta? Perguntou Rowan. Avô, vou levá-lo. Não me vais levar para lado nenhum, Gifford, disse ele com uma voz quase juvenil na sua determinação. A Rowan vai viver para aquela casa. Tenho coisas a dizer à Rowan. Em privado, declarou Gifford. Deixa-o falar, querida. Que mal tem? Disse Lily. Estamos em privado, somos todos Mayfairs. É uma casa maravilhosa. Ela vai adorá-la, disse Margaret, num tom incisivo. O que é que estão a tentar fazer? Assustá-la? Randall estava atrás de Magdalene, de sobrancelhas erguidas, com os lábios ligeiramente comprimidos, com as rugas do seu velho rosto flácido, acentuadas enquanto olhava para baixo para Fielding. Mas o que é que há a dizer? Perguntou Rowan. Não passam de lendas antigas, disse Ryan, com uma ligeira irritação, embora falasse mais lentamente, obviamente a tentar conter-se. Lendas antigas e estúpidas, sobre uma porta que não significam nada. Michael aproximou-se por detrás de Fielding e Aaron não estava muito longe. Os outros continuaram a não lhes prestar atenção. Eu quero saber, disse Pierce. Estava de pé, à esquerda, por detrás de Felice e ao lado de Randall. Felice estava a olhar intensamente para Fielding, com a cabeça a tremer ligeiramente, por estar embriagada. O meu bisavô foi pintado à frente da porta. O retrato está lá dentro. Estavam sempre à frente daquela porta. E por que não haviam de estar no alpendre da frente da casa nas fotografias? Perguntou Ryan. Viviam lá? Temos de nos lembrar que antes de Carlota, essa era a casa do nosso tetravô. É isso, murmurou Michael. Foi aí que eu vi a porta, nos retratos. Meu Deus, devia ter olhado mais atentamente para as fotografias. Ryan olhou de relance. Rowan estendeu-lhe a mão, fez um gesto para que ele se aproximasse e os olhos de Ryan seguiram-no, enquanto Michael se sentava na relva ao lado de Rowan, de forma a que ela pudesse pôr-lhe a mão no ombro. Aaron tinha-se aproximado um pouco mais. Mas mesmo nas fotografias antigas, dizia Pierce, estão em frente à porta. E é sempre uma porta em forma de buraco de fechadura. Quer a porta da frente, quer as portas. Sim, a porta, disse Lily. E a porta no jazigo. A mesma entrada gravada, mesmo por cima da cripta. E ninguém sabe quem a fez. Bom, é claro que foi Julian, disse Randall numa voz baixa e autoritária. Todos lhe prestaram imediatamente atenção. E Julian sabia o que estava a fazer, pois naquele tempo a porta tinha um significado especial para ele e para todos os outros. Se lhe contar toda esta loucura, disse Anne-Marie, ela não irá. Ah, mas eu quero saber, disse Rowan. E além disso, nada me pode impedir de ir viver para aquela casa. Não esteja tão segura disso, disse Randall num tom solene. Lauren lançou-lhe um olhar frio e reprovador. Não é a altura para histórias assustadoras, murmurou. Será que temos de mexer nesta porcaria? Exclamou Gifford. Era evidente que a mulher estava perturbada. Rowan apercebeu-se da preocupação de Pierce, mas estava do outro lado do grupo onde a mãe estava. Ryan estava perto dela e deu-lhe o braço e murmurou-lhe qualquer coisa ao ouvido. Ela vai tentar impedir isto, pensou Rowan. Que é que significa a porta? Perguntou Rowan. Porque é que aparecem sempre em frente à porta? Não gosto de falar nisso, exclamou Gifford. Não percebo porque é que temos de estar a desenterrar o passado de cada vez que nos juntamos. Acho que devíamos estar a pensar no futuro. Estamos a falar do futuro, disse Randall. Aquela jovem deve saber certas coisas. Gostava de saber da porta, disse Rowan. Bem, é melhor contarem-lhe seus botas de elástico, disse Felice. Se finalmente tencionam dizer alguma coisa, depois de todos estes anos em que têm agido como um gato que foi ao leite. A porta tinha a ver com o pacto e com a promessa, disse Fielding. E era um segredo passado de geração para geração, desde os tempos mais remotos. Rowan olhou de relance para Michael, que estava sentado com os joelhos encolhidos e os braços assentes neles, a olhar para Fielding. Mas mesmo de cima ela via a expressão de temor e confusão no seu rosto, a mesma maldita expressão com que ficava de cada vez que falava das visões. Essa expressão era tão pouco característica nele que parecia uma outra pessoa. Nunca os ouvi falar em promessa nenhuma, disse Cecília, nem em nenhum pacto ou porta. Peter Mayfair juntou-se então a eles. Outro ancião, com uma calva tão brilhante como a de Fielding e os mesmos olhos argutos. Na realidade, estavam todos a aproximar-se, formando um círculo com um raio de 3 e 4 pessoas. E Peter era obviamente mais velho que Lily, algures em idade, entre Lily e Fielding, talvez tão velho como Randall. Isso foi porque não falavam nisso, disse Peter numa voz trêmula e ligeiramente teatral. Era o seu segredo e não queriam que eles soubessem. E quem são eles? Perguntou Ryan. Está a falar do meu avô? Tinha a voz ligeiramente empastada da bebida. Bebeu outro golo apressadamente. Estava a falar de Cortland, não estava? Não quero, murmurou Gifford. Mas Ryan fez-lhe um gesto para se calar. Fielding também fez um gesto para Gifford se calar. Na verdade, o olhar que lhe lançou foi maldoso. É claro que Cortland era um deles, disse Fielding, olhando para o calvo Peter. E toda a gente sabia que era. Como é que pode dizer uma coisa tão horrível? Exclamou Magdalene, zangada. Eu adorava o Cortland. Muitos de nós adorávamos o Cortland, disse Peter, também zangado. Eu teria feito qualquer coisa pelo Cortland. Mas Cortland era um deles. Era. E o teu pai também, Ryan. O Pierce Grande foi um deles, enquanto Stella foi viva. Bem como o teu pai, Randall. E os filhos de Julian também. Randall assentiu num gesto cansado. Bebendo lentamente um pouco de whisky enquanto o criado preto passava despercebido ao voltar a encher o copo de Randall e deitava discretamente um pouco de whisky dourado noutros copos. — Que é que quer dizer com isso de ser um deles? — perguntou Pierce. — Ouvi isso durante toda a minha vida. É um deles? Não é um deles? O que é que isso quer dizer? — Nada — disse Ryan. — Eles tinham um clube social. — Pois sim — disse Randall. — Tudo isso morreu com Stella — disse Magdalene. — A minha mãe era íntima de Stella e ia a todas as festas. E não havia nenhumas 13 bruxas. Era tudo uma treta. — 13 bruxas? — perguntou Rowan. Sentia a tensão de Michael. Através de uma pequena clareira no círculo, via Aaron que se virara de costas para a árvore. Estava a olhar para o céu, como se não os conseguisse ouvir. Mas ela sabia que estava a ouvir. — Faz parte da lenda — disse Fielding, num tom frio e firme, como se quisesse diferenciar dos que estavam à sua volta. — Faz parte da história da porta e do pacto. — E qual era a história? — perguntou Rowan. — Que seriam salvos pela porta e pelas 13 bruxas — disse Fielding, voltando a olhar para Peter. Era essa a história e era essa a promessa. Salvos? Perguntou Pierce. Quer dizer como um cristão é salvo? Salvos, aleluia! Disse Margaret Anne, emborcando a bebida e entornando algumas gotas na parte da frente do vestido. Os Mayfair vão para o céu. Eu sabia que com tanto dinheiro alguém conseguiria assegurar isso. Estás embriagada, Margaret Anne. Murmurou Cecília. E eu também. Tocaram os copos um no outro num brinde. Stella estava a tentar reunir as 13 bruxas nessas festas? Perguntou Rowan. Sim, disse Fielding. Era exatamente isso que ela estava a tentar fazer. Intitulava-se Bruxa. E a mãe, Mary Beth, também nunca fez segredo disso. Dizia que tinha o poder e que via o homem. Não vou permitir isto, disse Gifford, levantando a voz histericamente. Porquê? Porquê que é tão assustador? Perguntou Rowan baixinho. Porquê que não são apenas lendas antigas? E quem é o homem? Silêncio. Estavam todos a estudá-la, cada um talvez à espera que o outro falasse. Lauren parecia quase zangada ao olhar fixamente para Rowan. Lily estava com uma expressão de ligeira desconfiança. Sabiam que ela os estava a enganar. Você sabe que não são lendas antigas, murmurou Fielding. Porque acreditavam nele? Exclamou Gifford, queixo erguido, com os lábios a tremer. Porque houve pessoas que fizeram coisas más em nome de acreditarem nessas idiotices. Mas que coisas más? Perguntou Rowan. Refere-se ao que Carlota fez à minha mãe? Refiro-me às coisas que Cortland fez, disse Gifford. Estava agora a tremer, claramente à beira de um ataque de histeria. É a isso que me estou a referir. Olhou, irada, para Ryan e para o seu filho Pierce, e depois de novo para Rowan. E sim, Carlota também. Todos eles traíram a sua mãe. Há tantas coisas que não sabe. Gifford, bebeste demais, murmurou Lily. Vai lá para dentro, disse Randall. Ryan pegou no braço da mulher, inclinando-se para lhe murmurar ao ouvido. Pierce saiu de onde estava e foi ajudá-lo, e juntos levaram Gifford para longe do grupo. Felice estava a murmurar, preocupada, a Magdalene, e alguém na parte de fora do círculo estava a tentar reunir as crianças e afastá-las dali. Uma garotinha de bib estava a dizer: Eu quero saber. Eu quero saber, disse Rowan. O que é que eles faziam? Sim, conte-nos o que Stella fazia, disse Beatrice, olhando preocupada para Gifford, que estava agora a chorar no ombro de Ryan, enquanto este tentava levá-la ainda para mais longe. Acreditavam em magia negra, era o que era, disse Fielding. E acreditavam nas 13 bruxas e na porta, mas nunca descobriram a forma de aquilo resultar. Bom, mas que é que eles pensavam que queria dizer? Perguntou Beatrice. Acho tudo isso fascinante. Conte-nos. E tu vais contar a toda a gente do clube, disse Randall, exatamente como sempre fizeste. E porquê é que não havia de contar? Disse Beatrice. Será que alguém vai queimar um de nós na fogueira? Gifford estava a ser forçada a ir para dentro de casa. Pierce fechou as portas envidraçadas depois de entrar. Não, eu quero saber, disse Beatrice, dando um passo em frente e cruzando os braços. A Stella não sabia qual era o significado? Então quem é que sabia? Julia, disse Peter, meu avô. Ele sabia. Sabia e contou a Mary Beth. Deixou-o escrito. Mas Mary Beth destruiu o registro escrito e contou-o a Stella. Mas Stella nunca realmente o compreendeu. Stella nunca prestava atenção a nada, disse Fielding. Não, a nada, disse Lily tristemente. Pobre Stella. Achava que a vida eram festas e bebidas clandestinas e os seus amigos destravados. Ela não acreditava realmente nisso, disse Fielding. Esse é que era o problema. Queria brincar com ele. E quando qualquer coisa corria mal, ficava com medo e afogava o seu medo em champanhe clandestino. Stella era assim. Via coisas que teriam convencido qualquer pessoa, mas continuava a não acreditar na porta, nem na promessa, nem nas 13 bruxas, até ser demasiado tarde e Julian e Mary Beth já terem ambos desaparecido. Então quebrou a cadeia de informação? Perguntou Rowan. É isso que estão a dizer? Eles tinham-lhe transmitido os seus segredos, juntamente com o colar e tudo o resto. O colar nunca foi muito importante, disse Lily. Carlota fez um pé de vento por causa do colar. O que acontece é que não se pode levar o colar. Bem, não é suposto tirar o colar a quem o herda. O colar é seu, e Carlota acreditava que, se fechasse o colar à chave, poria termo a todas as estranhas ocorrências. E fez disso a última das suas inúteis batalhas.